Titanfall. Aham, Player Taos, mais uma vez, tamo de volta. Aham. Yeah. Agora todos desce da nave. No plano de ação, aqui não tem combate. Andando em paredes, explorando o cenário. Usando estratégia, dominando o adversário. Liberando nossa fúria em modo berserker. Pode fugir que a gente usa jetpack. Não tem pra ninguém em linha horizontal. Precisa, a gente ataca de forma vertical. Fica com medo não, jogador de elite sempre foi minha tradição. Todos já conhecem a tag do nosso clã, sendo conhecido por derrubar os titãs. Então cria coragem, o perigo é iminente. Fica bem ligado que eu vou bater de frente. Fumando invisível como predador, atirando e desligando o seu computador. Me aproximando invisível como predador, atirando e desligando seu computador. Titanfall, eu derrubo seu gigante. Titanfall, minha equipe é fulminante. Titanfall, tenta sorte aspirante. Titanfall, eu derrubo seu gigante. Titanfall, minha equipe é fulminante. Titanfall, tenta sorte aspirante. Titanfall. O gigante já acordou. Dá licença por favor, eu enfrento que for. Monta no seu Atlas, Ogre ou Strider. Pra mim não importa, eu derrubo tipo Strike. Se tu bobear, o jogo acabou. Agora a diversão é ir matar robô. Em cima do titã, no topo lá no alto. Todos me verão arrancando os cabos. Total supremacia nesse novo mundo. Mestre na batalha, infantaria do futuro. Pode apelar, não tem problema nenhum. Eu quebro seu titã até bem a tela azul. Quando ejetar, tu não tem escapatória. Na hora que cair, você verá minha vitória. Fumando invisível como predador, atirando e desligando seu computador. Yeah. Me aproximando invisível como predador, atirando e desligando seu computador. Titanfall, eu derrubo seu gigante. Titanfall, minha equipe é fulminante. Titanfall, tenta sorte aspirante. Titanfall, eu derrubo seu gigante. Titanfall, minha equipe é fulminante. Titanfall, tenta sorte aspirante. Titanfall, Titanfall. Yeah, Player Taos. Aham, Titanfall. Yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.